Thank you. Comandador, bom dia, Gol 1161, no centro da informação, aqui do Bravo 3620, Guarulhos. Bravo, confere, só um minuto, copia Gol 1161. Queda, Brasil. Já pronto? Pronto. Autorizado, Serra Bravo, conforme eu, conforme rota, plano de voo, nível 360, eu falo a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Eula da Morte, transponder 5026, controle em 119.8, Gol 1161. Ativo, autorizado, 3620, decola na 10, curva à direita, da Eula da Morte, 5026, transponder 19.8, controle. Correto, protegimento, chegou a proteção na 10. Salvador, aqui é o da Mike Yankee e Juliette. Mike Yankee e Juliette, Santo Chame Solo, 121 décima 1. Repita, por favor. Chame Solo em 121 décima 1. Ok. Salvador, aqui é o da Mike Yankee Juliette. Mike Yankee Juliette, prossiga, bom dia. Bom dia, é, minha solicitação de reporte aqui da posição 13 do pátio 1 para a posição 3 do pátio 1. 13 para 03, confirma? Positivo, 13 para 06. Mike Yankee Juliette, só um minuto, cobre. Só um minuto para início do reporte. Ok, na guarda. 1-1-1-6-1, na escuta? Na escuta, 61. Estimada para o reboque da posição 0. Correção estimada para o push não 0. Aproximadamente mais um. Tá vindo o pessoal ali, mas eu acredito que uns 3, 4 minutinhos. Gente. Vai querer que o Juliette agora 3 minutos para o reboque da posição 1 ou 3 para 3. Ok, tá lá. Estacionamento Gol 1161. Autorizado, chama tarde. Outra tarde. Saque Gol 1161, POV 167, 422, Galeão. Autorizado, táxi, parte 1, Índia, ponto para pistola 0, chama a torre. 118, decimal 95, PNH, 1098, Gol 1161, morro. Estimativa, então, parte no ponto de espera 1895, obrigado e uma boa noite. Mike Yankee Juliette, né, escuta. Você é Mike Yankee Juliette? Mike Yankee Juliette, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing 737 da companhia Gol passar a cauda, atualizado início do reboque, reporta término, na posição 03, parte 1. Ok, obrigado. boa noite, Gol 1161. Gol 1161, boa noite. Está presente autorizada a linha aérea de colapso, está 1-0, vento 1-30 graus, 0629. Aí decola, Gol 1161. Pulou 34, controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 19, 8, gol 1161. aqui é o Sam, Mike Yankee Juliette, formando o teste do reboque. Ciente, bom dia. Bom dia, obrigado. Salve Salvador, é o Sam, Romeu, Mike, Yankee Delta. Tá, Romeu, Mike, Yankee Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, o Yankee Delta na posição meia dúzia do Patiuno, pede autorização de remoto para remota 13 no Patiuno. Gente, meia dúzia para 13 autorizado, e Yankee Delta reporta o término. Yankee Delta reportará no término.